Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse texto que está aí online para a aula de hoje, ele na verdade é um rodeio preliminar que eu estou fazendo para entrar depois mais profundamente no assunto da presença total do Lila Velha. Estou tratando de algumas questões que de alguma maneira estão, não posso dizer que subentendidas, mas que são prévias a essa doutrina da presença total. Desde que a filosofia existe, é óbvio que ela tem sempre procurado aquilo que é o mais fundamental, aquilo que está por baixo da realidade, o fundamento, base, raiz de todo o conhecimento e de todas as coisas. Sempre se procurou isto. E existem várias maneiras de entrar neste assunto. E uma das maneiras que se tornaram mais conhecidas no ensino é a maneira lógica, quer dizer, você procurar as proposições lógicas que são as mais firmes e mais inabaláveis. Justamente nessa busca das proposições mais sólidas é que surge o exame cético, que, por assim dizer, encosta as proposições na parede, forçando-as a dar suas provas. É só uma dentre mil abordagens possíveis, não é de maneira alguma abordar o Lila Velha, mas ela é muito comum, né, nas universidades hoje em dia, sobretudo aqui nos Estados Unidos, onde se entende mais ou menos que as pessoas que têm interesse por filosofia são pessoas que gostam de ideias e de argumentos abstratos. E muito bem, ideias e argumentos abstratos são somente um dos elementos que podem entrar numa busca filosófica. Eles são uma parte e não o todo, mas essa parte adquiriu uma importância tão grande socialmente que ela passa por ser, vamos dizer, a coisa mesma, né? Na verdade, eu acho que a única definição possível do campo filosófico é aquela que eu mesmo dei, que a filosofia é a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. Mais adiante eu vou voltar a esse tópico. Eu acho que todas as tentativas de definir o campo filosófico pelo seu conteúdo têm falhado. Definir também pelas suas técnicas, pelas suas práticas, também tem falhado. E para chegar a essa definição, eu procurei simplesmente ver aquilo que os filósofos estavam realmente fazendo, de o que eles se ocupavam, cada um se ocupava. E eu vi que não há nenhum ao qual essa definição não se aplique, e também não existe nada fora da filosofia ao qual essa definição se aplique, então isso atende às duas condições da definição segundo Aristóteles. Bom, eu vou ler aqui e comentar esse negócio. Então, pode-se começar uma introdução à filosofia discutindo, para endossá-las, impugná-las ou relativizá-las, as clássicas objeções cépticas à confiabilidade dos conhecimentos humanos. No mundo universitário de língua inglesa, isso parece mesmo obrigatório. Como você sabe que existe um mundo fora da sua mente? Como você pode estar seguro de que não é tudo uma gigantesca alucinação? Como pode ter certeza de que suas sensações e estados mentais não vêm só de você mesmo? Como pode estar seguro de que não é tudo uma gigantesca alucinação? Como pode, aliás, provar que você mesmo existia 5 minutos atrás e não acaba de brotar do nada, trazendo prontas todas as suas memórias e pensamentos? Essas perguntas podem alimentar debates sem fim e adestrar o aluno na arte da argumentação. Podem também, segundo dizem as autoridades na matéria, desenvolver o senso crítico no sentido de que, antes de tentar conhecer alguma coisa, é preciso avaliar criteriosamente o poder de conhecer, demarcando suas possibilidades e limites. É o que Kant chamava o problema crítico. No entender dele e de muitos outros filósofos, a condição primeira e indispensável de toda a filosofia que não consiste em cair vítima da mais patética ingenuidade cognitiva. Isso é o que eles dizem. A mim, no entanto, parece-me que há outros problemas mais básicos e fundamentais que devem ser tratados antes desse. Ou seja, quando Kant antepõe a toda a possibilidade de uma ciência metafísica a questão crítica, ele acredita que ele está atendendo a primeira condição. Quer dizer, sem um exame crítico das possibilidades do conhecimento, não há conhecimento filosófico possível. Então, ele colocando essa questão, né, ele achava que ele estava sendo muito prudente para não dar um passo maior do que as pernas. No entanto, quando nós examinamos o próprio problema crítico, nós vemos que há tanta coisa pressuposta ali dentro, não só, vamos dizer, da proposta do Kant, mas pressuposta já nas perguntas sépticas que os caras faziam 2000 anos antes. De modo que isso que lhes parece, que a eles parecia ser o primeiro capítulo, o prolegômeno, o prefácio de toda a filosofia universal, a mim já me parece conter muitas conclusões filosóficas muito adiantadas. Desde logo, não posso tentar responder as perguntas dos cépticos se não as compreendi. Eu nunca vi quem tratasse exatamente dessas perguntas sob este aspecto. Tão logo formuladas as perguntas, a tendência, evidentemente, é tentar respondê-las ou tentar impugná-las de alguma maneira, tá certo? Mas perguntar exatamente o que, que elas querem dizer, o que, que significam essas perguntas, né? Eu nunca vi quem examinasse isso muito profundamente. O sentido de qualquer pergunta varia conforme a situação em que ela é formulada. Não é a mesma coisa perguntar que horas são, se você está atrasado para o cinema ou se está na fila do pelotão de fuzilamento. Assim, não posso compreender as perguntas cépticas sem ter em vista a peculiar situação de discurso na qual elas chegaram a mim. Ora, essas mesmas perguntas podem ser formuladas em muitas circunstâncias diferentes, tá certo? Nas quais elas adquiriram sentidos diferentes. No entanto, essas perguntas são espalhadas por manuais de filosofia e cursos de filosofia como se fossem de perguntas com significado universal e uniforme. Então, as perguntas são lançadas no ar. Não interessa quem fez a pergunta, não interessa de onde ela veio, não interessa o propósito com que foi feito, interessa somente a pergunta em si e a sua elaboração lógica. Acontece que isso, para mim, é a alienação das alienações, porque vamos dizer, qualquer pergunta deslocada da situação onde ela emerge, ela não quer dizer coisa nenhuma, ela pode querer dizer qualquer coisa, conforme você a preencha com intenções diferentes. Né? O que chama a atenção nelas, em primeiro lugar, é que apelam ao testemunho da minha consciência interior no mesmo instante em que negam a validade desse testemunho. Note bem, se eu não posso sequer provar que existe um mundo fora da minha mente, tá certo? Então, que valor pode ter qualquer coisa que eu venha a provar? De que vale o meu testemunho se eu não tenho sequer acesso ao mundo exterior? Tá certo? Então, me parece que por baixo desta pergunta existe outra pior que está ali embutida, de alguma maneira. Quer dizer, não se trata do mundo exterior, mas trata-se da validade, da confiabilidade do meu próprio testemunho para mim mesmo. Então, é evidente que esta nuance não aparece à primeira vista. Quer dizer, você tem a pergunta formulada, como é que você pode ter a certeza de que existe um mundo exterior? Não é isso? Você pergunta assim, mas quem é esse você a quem se dirige a pergunta? É uma outra pessoa que está me fazendo essa pergunta ou ela brota dentro de mim mesmo? Claro que isso tem, evidentemente, tem dois sentidos. Se é uma pessoa de fora que me faz a pergunta, então, evidentemente, nós dois aceitamos a existência do mundo exterior e estamos apenas buscando uma prova lógica. Mas se a pergunta surge dentro de mim, pode assinalar um estado alucinatório no qual eu realmente estou. E pode, então, o que era apenas uma curiosidade lógica se torna um drama cognitivo temível. Então, parece uma pergunta só, mas são duas, na verdade, conforme a diferente situação de discurso. Se essa pergunta me é feita, então, no curso, vamos dizer, num curso de filosofia por um professor, ele está me dando um exercício lógico. Então, note bem, no primeiro caso eu queria uma prova lógica. No terceiro caso, quer dizer, no caso de um curso, o professor sabe que eu não vou produzir a prova, mas ele quer que eu me esforce nisso para eu adestrar a minha capacidade de argumentação e prova. Então, já é uma terceira pergunta, e assim por diante. Quer dizer, cada uma dessas perguntas cépticas, ela muda de significado conforme a diferente situação na qual a pergunta é formulada. Então, E se nós dissermos, não, nós não estamos interessados em nada disso, nós estamos interessados apenas na pergunta em si, abstratamente considerada, né, como se a pergunta estivesse no ar. Eu digo, bom, se é assim, então ela tem todos esses significados possíveis, e nenhum deles em particular. O que me devolve o problema em vez de resolver, né? O que chama atenção nelas, em primeiro lugar, é que apelam ao testemunho da minha consciência interior no mesmo instante em que negam a validade desse testemunho. É o mesmo que intimar um sujeito a falar com a condição de que permaneça calado. Quando me convidam a provar a existência do mundo exterior, tomam-me como ponto fixo indubitável, cogito ergo sum. Quer dizer, que sou eu que vou provar o mundo exterior, então eu não preciso provar a mim mesmo. Eu existo, estou seguro de que existo, cogito ergo sum, né? E agora a existência do mundo depende de que eu a prove. Então eu sou o ponto fixo e o mundo é o elemento mutável ou duvidoso, tá certo? Tomo-me como ponto fixo indubitável, cogito ergo sum, encarregado de dar um fundamento de credibilidade ao mundo incerto e evanescente. Mas tão logo me movo nessa direção, alegam que minha própria existência, ou menos a minha sanidade, é incerta e duvidosa, de nada valendo, portanto, quaisquer provas que eu ofereça do que quer que seja. Portanto, as perguntas cépticas têm um sentido diferente, conforme você faça uma delas isoladamente, ou conforme você a encadeie numa série de perguntas. Se você a encadeia, então acontece isso. A primeira pergunta pede a prova do mundo exterior. E a segunda pede a prova de você mesmo. É evidente que eu não posso dar essas duas provas ao mesmo tempo. Tá certo? Portanto, quando as perguntas cépticas são colocadas dentro, vamos dizer, da ordem, da sequência inteira, que é o arsenal das perguntas cépticas, basta elas serem formuladas juntas para elas se tornarem automaticamente irrespondíveis, porque uma bloqueia a possibilidade da outra. Portanto, como nós devemos tratar as perguntas cépticas? Se nós tomamos aquilo que os antigos cépticos, sexto empírico e outros, chamavam de seu arsenal, se nós tomamos seu arsenal na sua totalidade, é evidente que ele está me obrigando a fazer uma coisa que ele proíbe ao mesmo tempo. Então, não tem para onde ir. Tá certo? Então, note bem, eu não estou discutindo nem impugnando essas perguntas, eu estou apenas tentando compreender o seu sentido. Né? Se começo acreditando em algo sem provas, mas daí por diante provo cada uma das afirmações subsequentes, posso no fim completar o círculo e provar retroativamente a validade da premissa inicial. É assim que a mente humana normalmente procede. Aristóteles dizia que todo conhecimento vem de algum outro conhecimento. Você não pode partir do nada para descobrir alguma coisa. Então, sempre existe um conhecimento mais certo, mais fundamentado, do qual você parte para investigar um outro que, por enquanto, está incerto. E Aristóteles dizia que o conhecimento, portanto, só era possível se existissem premissas universais autoprobantes que não requerem e nem admitem prova. Como, por exemplo, os próprios princípios da lógica, o princípio de identidade, de não contradição e de terceiro excluso. Então, isso quer dizer que você sempre acredita em alguma coisa. E aquilo que você acredita é a base para você investigar como é alguma coisa na qual você não acredita ainda ou da qual você nada sabe. Porém, o arsenal inteiro das perguntas cépticas, ele veta todas as premissas. E qualquer premissa que você tente se apoiar para provar alguma coisa, ela também é colocada em dúvida. Então, é evidente que essas perguntas, elas mudam de sentido conforme você as faça uma a uma e tenha algum tempo para responder, ou conforme elas se apresentem, vamos dizer, como um conjunto. Então, é evidente que isso aqui já nos coloca um problema seríssimo do sentido dessas perguntas. Em segundo lugar, as perguntas cépticas só podem ter chegado a mim por duas vias. Ou apareceram na minha mente de maneira espontânea, ou as ouvi de uma fonte externa. Na primeira hipótese, tenho de continuar vivendo enquanto lido com essas perguntas. Aceito, portanto, como Descartes, algumas crenças práticas provisórias e sigo em frente. Ora, se as crenças funcionam na prática, vocês devem se lembrar do Meditações em Filosofia Primeira, no qual Descartes diz que para ele poder investigar a questão do fundamento de todo conhecimento, ele precisava colocar tudo em dúvida, mas ao mesmo tempo tinha que continuar vivendo, então ele ia aceitar certas regras práticas provisórias, sem aceitá-las como verdadeiras, mas apenas como necessárias, né? E úteis. Mas, se as crenças funcionam na prática, ao mesmo tempo que não consigo, de maneira alguma, provar que elas têm algum fundamento, tudo leva a desconfiar que se há algo de errado, talvez não seja com as minhas crenças, e sim com a minha capacidade de provar. Quando se desafia alguém a provar alguma coisa, tá certo? Nós teremos que perguntar, mas o que é provar? E o que você está chamando de prova é realmente possível? Ter toda a prova é uma transferência de veracidade. Você tem algo que você considera verdadeiro, e você, por assim dizer, transfere ou contamina com essa veracidade alguma outra proposição que no início lhe parecia duvidosa, tá certo? Então, em geral, isso se baseia no seguinte. Você tem aqui uma proposição que você toma como certa e tem uma outra que está incerta, mas você demonstra que esta segunda proposição já estava contida na primeira. Então, se você aceitou a primeira, você tem que aceitar a segunda. Não é isso? Portanto, a prova consiste apenas em provar que duas proposições são a mesma, ou que uma é uma parte da outra. Não é isso? Ora, para fazer isto, existem várias condições que são absolutamente indispensáveis. A primeira delas é a continuidade do sujeito no tempo. Se eu não permaneço o mesmo, desde o momento em que eu formulei a pergunta até o momento em que encontrei a resposta, nada é possível. Não é isso? E isso quer dizer que a minha capacidade de provar depende de uma condição anterior, que é a minha continuidade no tempo. Claro que nós podemos conceber uma prova abstratamente. Quer dizer, a prova em si, como, vamos dizer, no teorema de geometria, falar aqui está a demonstração, não interessa quem pensou isso, tá certo? Isso é verdade, ainda que ninguém o pense. Claro, você pode pensar, você pode olhar esses raciocínios assim, mas não quer dizer que eles possam existir assim. Quando nós entendemos, por exemplo, que, sei lá, um quadrado dividido na diagonal dá dois triângulos isósceles, nós entendemos que isto é assim, ainda que ninguém soubesse disso, e ainda que ninguém jamais tivesse pensado isso. Só que para nós podermos encarar essa proposição desta maneira, nós primeiro temos que tê-la pensado. Isso quer dizer, vamos distinguir aqui. Um é o ato de pensamento, pelo qual você descobre alguma coisa. E outro é o puro conteúdo lógico do que foi pensado. Esse conteúdo lógico é independente de que alguém o pense. Não é isso? 2 mais 2 sempre deram 4, antes que alguém soubesse disso. E quando não existir mais espécie humana, 2 mais 2 vai continuar dando 4. Portanto, essa é uma proposição universal abstrata que não depende da mente humana. Porém, para eu poder saber que ela é uma proposição abstrata que não depende da mente humana, eu preciso tê-la pensado primeiro. Quer dizer, se eu não chego sequer a apreender isso como um ato de pensamento real que eu estou praticando, muito menos eu vou poder chegar a concebê-la como uma proposição lógica independente da mente humana. Então, isso quer dizer que eu chegar a qualquer demonstração lógica independente da mente humana, bom, eu só posso chegar lá através da mente humana e depois, como disse, eu jogo a mente humana fora e fico só com a proposição. Se quiser, a abordagem, a diferença entre uma abordagem psicológica e uma abordagem lógica. Então, e nesse sentido, como eu não posso ter acesso às proposições puras, exceto através do meu pensamento, não é isso? E vocês devem lembrar que aulas atrás eu defini o espírito como aquilo que só chega a você através do pensamento, mas que transcende o pensamento. Então, por exemplo, quando entendemos uma demonstração de geométrica, nós a entendemos através de uma série de atos mentais que nós fazemos. Mas quando chegamos a compreender a conexão lógica que está envolvida, nós entendemos que aquilo não depende da nossa mente. Que aquilo transcende a nossa mente. Então temos a proposição lógica pura. Muito bem. Mas se eu não chego a pegar nem a proposição lógica impura, isso é, aquela que eu produzi através do meu pensamento, como que eu vou conceber, como que eu vou conseguir depois separar a proposição pensada da proposição pura, se eu não cheguei a pensar nada? Entenderam isso? Quer dizer, primeiro existe um ato de pensamento, quer dizer, um ato psicológico. E depois que esse ato psicológico se completou, eu separo, eu distingo, eu abstraio o seu conteúdo lógico dos atos de pensamento que eu tive de perfazer para chegar lá. Não é isso? Então, usando a imagem da escada do Wittgenstein, quer dizer, você usa uma escada para subir, mas porque você já sai lá em cima, você não precisa mais da escada. Só que você não vai chegar à proposição lógica pura sem ser pelo pensamento. Portanto, a condição para que você chegue a conhecer a proposição lógica pura é os seus atos de pensamento, os quais transcorrem necessariamente no tempo. Ainda que a proposição em si seja atemporal. No mínimo, meu poder de agir com base nas minhas crenças antecede de muitos anos a minha habilidade de prová-las. No próprio, ver aqui, Descartes, no próprio ato de ele formular o que ele chama de moral provisória, ele estabelece a moral provisória antes dele entrar a fundo na investigação. E não depois. Naquele começou a investigação e daí ele diz, não, tem que fazer uma moral provisória. Não. Antes de tudo, enquanto eu examino, enquanto eu coloco tudo em dúvida, eu tenho que continuar vivendo. Então, vou adotar umas regras provisórias. Isso quer dizer que a existência das regras provisórias é uma condição sine qua non para que a investigação prossiga. Então, isso prova o seguinte, Descartes, ele não tem ainda a capacidade da certeza, mas ele tem já a capacidade de tomar decisões práticas. Se ele não tivesse a capacidade, seria besteira inventar regras provisórias. Portanto, em todo o maquinário do cogito cartesiano, está embutida esta ideia. Eu tenho capacidade de ação prática. Eu posso tomar decisões práticas. E, evidentemente, essa capacidade não apareceu naquele momento mesmo, mas ele já a tinha antes. Então, está pressuposta a existência do sujeito no tempo, não só no tempo transcorrido do raciocínio, mas anteriormente. Então, isso é para vocês verem, mas quanta coisa pode estar pressuposta e embutida nessas perguntas críticas e céticas que parecem ser o começo da filosofia. De começo, coisa nenhuma. Isso aí já é. São conclusões muito avançadas e muito complexas que você já tirou. E que estão, portanto, assentadas em conhecimentos muito mais básicos e que estão, por assim dizer, embutidos ou tácitos dentro da sua alma. São coisas que você acredita, mas nem sabe que acredita. No mínimo, meu poder de agir com base nas minhas crenças antecede de muitos anos a minha habilidade de prová-las, a qual acaba de ser convocada pela primeira vez. No entanto, no tribunal séptico é a capacidade mais recente e mais fraca que é chamada a julgar a outra, mais velha e desenvolvida. Aqui aparece um outro problema. As perguntas sépticas, elas colocam em dúvida a experiência humana. Portanto, a validade dos conhecimentos que você tira da experiência. Às vezes alegam um ou outro erro cometido, vamos dizer, no conhecimento pelos sentidos, para provar que todo conhecimento pelos sentidos é duvidoso. A famosa história do pau que você põe na água, parece que ele está quebrado, mas quando você passa a mão, você vê que ele não está quebrado. Ou a história, quando você está vendo um muro, parece que a parte que é mais distante é menor do que a que está do seu lado, mas você sabe que a altura é a mesma. Então, o que está sendo questionado é a validade das conclusões a que a experiência leva. Porém, é o tal negócio. O que é a experiência? Como que eu posso questionar a validade, a eficácia de algo que eu não sei o que é? O que é ter uma experiência? O que é ter uma percepção? Todas essas questões deveriam ser prévias às perguntas cépticas e prévias a qualquer exame crítico. Para você fazer uma análise crítica de alguma coisa, bom, você tem que saber algo a respeito. Então, isso quer dizer que sem um conhecimento prévio e puramente descritivo do que seja a experiência, tomada a palavra experiência com toda a complexidade do que ela abrange, tendo, portanto, conhecimento pelo sentido externo, pelo sentido interno, pela memória, etc., etc., etc., sem uma descrição prévia do processo da experiência, essas perguntas não fazem sentido, porque eu não sei qual é o sujeito da frase. Né? O que é a tal da experiência cujo valor você está negando? Eu não sei nem isso, eu não sei nem o que é, como é que eu vou saber se funciona? Né? Portanto, você vê que tem certas abordagens que parecem estar indo no sentido do que é realmente o primeiro, mais básico, mais fundamental, mas quando você vai ver, não é isso. Tem coisa mais embaixo que deveria ter sido escavada antes de entrar nessas questões. Quando você abre o livro do Lila Velha, A Presença Total, a primeira frase do livro já tem uma resposta a essa questão. Ele vai dizer, o que ele diz ali é o seguinte, antes de toda essa parafernália crítica, existe uma experiência desde a qual essas perguntas aparecem. E é o que ele vai chamar a presença total. Estão entendendo? Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui com esta aula é fundamentar de uma maneira mais visível, por assim dizer, a escolha que Louis Lavelle fez. É claro que tudo isso que eu estou dizendo aqui, tudo isso passou pela cabeça dele. Tudo isso. Senão ele não poderia ter escrito a coisa daquele jeito. Mas, então o que eu estou dizendo aqui não faz parte da filosofia do Louis Lavelle, mas é uma condição prévia da filosofia do Louis Lavelle. Então é evidente que ele também estudou a filosofia do Kant, estudou as velhas objeções cépticas, etc., etc. E, em vez de discutir uma por uma, ele já deu a conclusão final. Falou, a conclusão é essa aqui, existe uma experiência básica e tudo mais surge daí. A própria distinção de sujeito e objeto, que está embutida nas perguntas cépticas, se eu peço para o sujeito provar o mundo exterior, eu estou distinguindo entre ele, sujeito, e o mundo exterior, objeto. Então, antes da distinção de sujeito e objeto, existe alguma experiência, né? Então, essa experiência que é a base da onde tudo surge. Essa experiência e não as dúvidas que você colocou depois. Quer dizer, até para existir as perguntas cépticas, é necessário uma base experiencial anterior. Então, isso quer dizer que com aquele primeiro parágrafo, o Louis Lavelle está respondendo a uma questão que tem 2.400 anos. Tá certo? E dando, de certo modo, a solução de todos esses enigmas junto num só parágrafo. Então, no entanto, no tribunal séptico, é a capacidade mais recente e mais fraca que é chamada a julgar a outra, mais velha e desenvolvida. O homem acossado por essa cobrança está precisamente naquela situação aludida por Sócrates, de um médico acusado perante um tribunal de crianças presidido por um doceiro. O mais elementar bom senso recomenda que a inteligência recuse a prosseguir nessa via e inverta o jogo, questionando, em vez das suas crenças usuais, a capacidade de provar. Quem diz que um conhecimento é duvidoso só porque não podemos prová-lo? Aonde está provado isso? Que aquilo que você não pode provar é duvidoso. Ou seja, o não provado é uma coisa, o duvidoso é outra completamente diferente. Da onde que, como que essas duas coisas vieram se associar de maneira tão íntima? Ao ponto de o prestígio da prova se tornar superior ao prestígio do conhecimento mesmo. Então, é da experiência comum que a quase totalidade das coisas que nós acreditamos e nas quais baseamos nossa vida, nós não podemos provar de maneira alguma. É isso? Então, todo mundo sabe disto. E, no entanto, em toda discussão, em toda conversa sobre algum assunto mais ou menos importante, as pessoas exigem provas das coisas. Então, frequentemente exigem a prova de um conhecimento antes de terem esse conhecimento. Então, por exemplo, eu posso, vamos supor que eu me lembro, estou tentando escrever uma autobiografia, então eu tento recordar episódios da minha vida, etc, etc. Tá bom? E tem alguns pontos que eu posso achar até duvidosos e dos quais eu busco uma prova, um documento, um testemunho, uma coisa assim. Mas escuta, mas se eu não lembro de nada, como é que eu posso procurar a prova? Então, primeiro, eu preciso ter aquele material para depois prová-lo. Quer dizer, o provar significa purificar. Você não pode purificar uma substância inexistente. Né? Então, eu acho que a filosofia teve de decair muito para chegar a um ponto em que os argumentos e provas são uma coisa fundamental. Porque se você lembrar, bem, se você leu Platão, você vai ver que Sócrates nunca prova nada. Ele simplesmente coloca perguntas, cuja resposta ele também não sabe, né? E depois ele vê que as outras respostas não servem, ele esboça uma resposta, mas ele não prova jamais. Ao contrário, às vezes ele enuncia a resposta de uma forma de um mito, né? Nem de uma tese filosófica. Então, mas se a filosofia começou assim, tá certo? E foi tão bem, por que que a prova depois se torna tão importante? Você vê que o processo platônico não é um processo de demonstração, de prova científica. É um processo de persuasão mediante o apelo ao testemunho do ouvinte. Contra o qual testemunho você não está garantido de maneira alguma. Porque se existe uma prova, então a prova é independente da vontade, da boa vontade, da má vontade dos distintos ouvintes. Mas se você depende de que o outro confirme o que você está dizendo, e você diz assim, as coisas comigo se passam assim e com você, nada obriga o outro a dizer a verdade. Né? Então isso quer dizer que todo o processo, vamos dizer, a dialética socrática, depende de um testemunho honesto que você obtém, honesto e sincero que você obtém do outro, mas que você não pode obrigá-lo a dar um testemunho honesto. Se ele decidir negar a verdade, não há nada que você possa fazer. Portanto, existe ali, vamos dizer, a interferência de um elemento psicológico e moral no intercâmbio entre Sócrates e os seus ouvintes. Há uma espécie de pacto de sinceridade mútua, que só é possível num círculo de amigos. Você vê que Sócrates não tem discussões com inimigos. Não é isso? Primeira vez que ele confronta os inimigos é no tribunal, e ele sabe que eles vão mentir. Então, note bem, ali é uma situação bem diferente daquela que existe nos diálogos platônicos. Ali é um discurso com começo, meio e fim, em que Sócrates tenta provar o que ele está dizendo. Pela primeira vez. A primeira vez que Sócrates esboça uma prova é na hora de morrer. Porque ali ele precisa de uma prova, por quê? Porque ele não pode contar com o testemunho sincero do interlocutor, que está contra ele. Quando a filosofia chega a privilegiar a ideia, a técnica dos argumentos e provas, mais do que a própria busca da verdade, isso quer dizer que esse ensino da filosofia se tornou mais parecido com o tribunal que está julgando Sócrates do que com o círculo dos amigos com os quais Sócrates discutia antes. Está entendendo? Então, isso já não são mais amigos que estão reunidos buscando a verdade. É uma confrontação, onde, por assim dizer, ninguém confia em ninguém. E é preciso provar tudo, tintim por tintim. Ora, mas quem pode concordar que a situação mais propícia pela filosofia seja a do tribunal e não a do círculo de amigos? É claro que não. Então, há alguma coisa de errado com a filosofia assim concebida. Então, continuando aqui. E se a nossa capacidade de conhecer for maior que a de provar? Isso é uma questão que nós vamos discutir mais tarde, não nessa aula. Se, no entanto, recebi as perguntas cépticas de fonte externa, digamos, um livro ou um professor, não faz sentido tentar respondê-las sem antes testar as perguntas mesmas. O homem que me pede que eu prove a existência de um mundo exterior, quer que eu prove, junto com ela, a sua própria existência? Se ele diz, prove o mundo exterior. Eu digo, bom, mas você onde está? Você está no mundo exterior, portanto, eu tenho que provar que você existe. Isso é uma situação. Tem que provar a sua própria existência, que ao menos para fins de exercício lógico, ele se recusa a admitir. Ele pretende, portanto, que não só a pergunta, mas também ele próprio, seja um produto da minha mente. Se ele, note bem, o sujeito me coloca a pergunta da existência do mundo exterior. E ele está no mundo exterior, portanto, eu teria que provar que ele também existe. Mas, se eu não tenho esta prova, então eu não posso acreditar no mundo exterior. Portanto, eu não posso acreditar que ele existe. E, portanto, eu não posso acreditar que foi ele quem fez a pergunta. Eu tenho que supor que fui eu mesmo que inventei a pergunta, que inventei ele, que inventei o mundo exterior. Vê como a pergunta que parece tão simples. Ela é um bicho de sete cabeças. Ela, a rigor, é uma pergunta totalmente incompreensível. Se nessas condições chego a provar a existência de um mundo exterior distinto da minha mente, nem por isso estará provado que esse mundo exista para alguém mais além de mim mesmo. Vamos supor, uma prova linda de que o mundo exterior existe e de que não fui eu que o inventei, de que não sou eu que o estou criando. Quem diz que esta prova se torna obrigatória para quem quer que a ouça? Afinal de contas, fui eu que provei para mim mesmo que o mundo exterior existe. Não foi você, nem você, nem você. Então, essa prova continuaria tendo valor apenas para mim. Na linha da argumentação séptica, ninguém pode provar que não é um habitante solitário de um mundo físico real, povoado, no mais, tão somente de seres imaginários, como o distinto professor que fez a pergunta. Ou seja, se eu provo que existe um mundo exterior, um mundo real, eu não provei ainda que nele existem outras criaturas pensantes como eu, e que compartilham da mesma crença. Esse seria um segundo problema. Só que, como posso provar a existência de um mundo real onde está presente aquele interlocutor que me fez a pergunta, se a prova disso exige que, junto com ela, eu prove a existência dele? Vocês estão entendendo como a coisa é cheia de alçapões? Não é uma pergunta simples, Estou, então, no direito de perguntar, em resposta, qual dos dois mundos ele deseja que eu prove? Aquele no qual só eu existo, ou aquele no qual ele está também. Mas acontece que nessas perguntas, uma depende da outra e a outra depende da uma. Então não tem como responder. No primeiro caso, não tenho nem como apresentar alguma prova que seja persuasiva para alguém mais além de mim mesmo. No segundo, não posso alegar como prova da existência do professor o fato de que ele fez a pergunta. Porque a dúvida sobre o mundo exterior coloca em dúvida a existência dele mesmo. De modo que me vejo, de novo, ante duas perguntas em vez de uma. Ele quer que eu prove a existência de alguém real que me fez uma pergunta, ou a existência de um ser imaginário que, de dentro da minha própria cabeça, me lançou uma pergunta fingindo que o fazia de fora. Então, quer dizer, essa pergunta ela tem duplo sentido necessariamente. Agora, se você toma a pergunta só pelo seu sentido lógico universal abstrato, daí não, ela parece que é uma pergunta simples e unívoca. Eu estou apenas exigindo que você prove a existência do mundo exterior. Tá certo? Quem está exigindo? Não interessa. é uma frase, é um discurso tomado fora de toda e qualquer situação de discurso possível. Portanto, é uma pergunta que só tem significado unívoco se ela jamais for formulada por ninguém. Então, entenda, a coisa é muito mais alucinatória do que parece. Esse é o problema com todas as perguntas sépticas. Nenhuma delas tem sentido unívoco. Eu acho um escândalo que nunca ninguém tenha percebido isso. Todas as perguntas sépticas são ambíguas. Elas têm dois ou três ou quatro significados e elas se desdobram em duas ou três perguntas, onde uma veta a possibilidade de responder a outra. Por exemplo, como posso saber que eu mesmo existia 5 minutos atrás e não surgi pronto de repente? Essa pergunta tem, obviamente, sentido duplo. Devo provar que passei a existir no instante em que a ouvia, ou que acabo de nascer agora mesmo, sem ter tido tempo de ouvir pergunta nenhuma. Prove que você existia antes e que você não passou a existir nesse instante mesmo. De qual instante? O instante em que você começou a fazer a pergunta ou o instante em que você terminou? Algum tempo decorreu aí, portanto, a minha existência no tempo já está provada pelo simpático que eu ouvi a pergunta. Ah, isso não vale. Então, quando nós pegamos essas perguntas e as extraímos de qualquer situação de discurso possível, nós criamos um fetiche lógico, entendeu? Que pode exercer um poder hipnótico muito grande sobre as pessoas, de modo que elas acreditem que aquilo é um enigma real, sério, e que deve ser enfrentado. Mas, quando as recolocamos na situação de discurso, qualquer situação de discurso possível, o que acontece? As perguntas revelam que são ambíguas, que têm dois ou três ou quatro sentidos. E pior, esses sentidos se excluem uns aos outros. Então, a dificuldade de responder essas perguntas vem disso. Não é que nós não temos capacidade de provar a existência do mundo exterior, ou não temos capacidade de provar a nossa própria existência. O problema não é a incapacidade de provar. O problema é a incapacidade, a impossibilidade de lidar com perguntas cujo sentido é inerentemente ambíguo, que tem várias perguntas embutidas dentro, das quais eu só posso prestar atenção em uma, fazendo de conta que as outras não existem. Então, vou repetir aqui. Eu devo provar que passei a existir no instante em que eu ouvia a pergunta, ou que acabo de nascer agora mesmo sem ter tido tempo de ouvir pergunta nenhuma, estando, portanto, obrigado a responder sem ter sido perguntado. Então, o sujeito me disse, olha, você prova que você existia alguns minutos atrás. Então, a própria pergunta já insinua a minha inexistência. Não é isso? Quer dizer, pode ser que eu não tenha existido. Pode ser que eu realmente apareci pronto agora, com o passado todo pronto, só para me enganar. Mas, se isso aconteceu, essa pergunta fazia parte desse passado ou ela também apareceu agora mesmo? De nada adianta, no caso, supor que ninguém de fora me fez a pergunta, que ela surgiu de dentro de mim mesmo. Se nasci junto com ela, está automaticamente provado que existo no tempo. Ou seja, nasci no instante e comecei a pensar aquela pergunta, e quando termino de pensar, continuo existindo. Se nasci uma fração de segundo depois, então não sei de pergunta nenhuma. As perguntas sépticas são, a rigor, incompreensíveis. Mas só percebemos isso quando as recolocamos numa situação de discurso real e concreta. Seja na confrontação entre dois interlocutores, seja na interioridade do interrogante solitário, que também é uma situação de discurso possível. Quando as tomamos no ar, abstrato e isoladamente, parecem não só perguntas razoáveis, como desafios irrespondíveis. Seria que, de tempos em tempos, essas perguntas voltam. Né? No Brasil, que uns 10 anos atrás, surgiu uma moda de neocepticismo, no livro do Renato Lessa, Veneno Pirrônico. Isso fez um sucesso engraçado. E as pessoas realmente acreditam na profundidade, na seriedade dessas perguntas, tá certo? O cidadão comum, que não é filósofo, ele não leva a sério essas perguntas, mas só por motivos puramente pragmáticos, né? Ele rejeita a pergunta, tem um instinto de rejeitar. Não, isso é absurdo, não quero pensar nisso, é bobagem, pensar em outra coisa. Mas, bom, isso não é uma resposta filosoficamente válida, né? Então, prosseguindo aqui. Eis aí um exemplo da diferença entre a filosofia e a arte dos argumentos e provas. A arte dos argumentos e provas só lida com argumentos abstratos. Portanto, não lida com a realidade da situação. É como quando você estuda matemática. Ele te dá uma equação lá para você demonstrar. E não interessa quem é você, não interessa se essa equação se refere a alguma coisa do mundo real ou se é apenas uma construção hipotética. Nada disso interessa, interessa só a equação em si. Mas note bem, isso é uma situação escolar, é uma situação de ensino. E as situações de ensino são todas fingidas, todas teatrais. Então, tudo que você estuda na escola não está se passando realmente. O que que vai resultar, vamos dizer, da resposta que você dê a um problema de matemática? Não vai resultar nada, vai resultar apenas a solução daquele problema de matemática. Não é uma decisão que você está tomando, não é um plano que você está fazendo, você não está construindo um edifício, nem construindo um reator atômico. Nada tem efeito. Tudo na escola é feito para que nada tenha resultados práticos que possam, pelo menos, prejudicar o aluno. Então, quando você estuda história, né, e você pode, então, atacar ou defender as ações de certos personagens, né? Você pode ficar contra ou a favor de Lenin ou de Napoleão Bonaparte, mas isso vai interferir alguma coisa na vida de Lenin ou Napoleão Bonaparte? Absolutamente nada. Isso quer dizer, na escola tudo é de brincadeira. E por ser de brincadeira, você é convidado a enfocar aquele problema fora da situação real em que você está. A situação real não tem absolutamente nada a ver. Então, até dizer que é teatral, que isso é teatral, é um pouco forçado. Porque no teatro você está lidando com personagens fictícios, história fictícia, mas com emoções reais. Se você não sente nenhuma emoção enquanto está assistindo a peça, nada aconteceu. Mas, quando você está estudando matemática, você não está absolutamente envolvido naquilo. É uma coisa como se fosse projetado numa tela e que só existe, então, no seu pensamento, naquele momento, e não tem conexão alguma com a sua vida real, nem passada, nem futura. Pessoas adestradas assim, elas desenvolvem uma doença profissional, né, que é a alienação abstratista. Considerar todas as questões somente na sua formulação verbal, fora da situação real de onde aquilo emergiu. Só que acontece que todas as proposições consideradas fora de situações de discurso têm necessariamente uma pluralidade de significados, inclusive as proposições matemáticas. Então vamos lá. Esta arte dos argumentos e provas pode se incorporar à filosofia como um dos seus elementos auxiliares, mas praticamente não há conhecimento do qual não se possa dizer o mesmo. Eu digo, existe algum conhecimento no mundo que seja absolutamente indiferente à investigação filosófica? Um filósofo não pode recorrer, por exemplo, a dados da fisiologia, ou da história da arte, ou da religião, ou das suas memórias pessoais, ou da literatura, de imaginação. Pode recorrer a qualquer coisa. É? E, de fato, recorre. Então, quer dizer, quem diz que a arte dos argumentos e provas está mais próxima do espírito da filosofia do que qualquer outra atividade intelectual? Nós não temos nenhuma prova disso. Ao contrário. quando você estuda a história de Sócrates, você vai ver que todo o aparato de argumentação e prova que estava ali à disposição já existia antes de Sócrates. Né? Sócrates apenas o coloca em teste. Ele não inventa uma nova arte da argumentação e prova. Ele pega aquilo que ele tinha recebido dos sofistas e a coloca em teste e prova que aquilo só dá confusão. Quer dizer que esta arte da argumentação e prova na Grécia já está bastante avançada quando Sócrates entra em cena. E nem ela, a arte da argumentação e prova, nem qualquer desses conhecimentos pode assumir o lugar dela ou pretender governá-la segundo seus próprios critérios especiais. A filosofia não se distingue das ciências, das artes, da religião ou mesmo da cosmovisão popular para seu objeto ou assunto, que tem com o de cada uma dessas áreas do conhecimento muitas zonas de intersecção. Mas distingue-se de todas elas pelos fins com que aborda esse objeto, ou como diriam os escolásticos, pelo seu objeto formal terminativo. Isso quer dizer que a filosofia é uma atividade cognitiva específica e irredutível. A filosofia é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Dito de outro modo, é a responsabilidade cognitiva individual tomada no seu sentido mais abrangente e mais rigoroso. Não existe nenhum filósofo a cuja atividade e obra essa definição não se aplique da maneira mais literal e estrita, e nenhuma outra atividade intelectual humana fora da filosofia que se dedique especificamente à finalidade que a define. A filosofia não é, portanto, uma ciência, mas uma técnica. Nós podemos dizer, é a técnica da responsabilidade cognitiva, tomada no seu sentido mais integral. E essa responsabilidade é do indivíduo. Portanto, você pode dizer, bom, a filosofia envolve necessariamente uma busca do fundamento. Todos os filósofos buscam fundamento em alguma coisa. Até alguns podem dizer que não existe fundamento nenhum, porque ele não encontrou. Tá certo? Mas esse fundamento se torna, em seguida, fundamento de uma construção ou de uma série de conclusões que buscam, evidentemente, a coerência ou a integridade. Isso não quer dizer que seja fundamental para a filosofia a coerência lógica do começo até o fim, porque a coerência lógica é apenas uma das muitas formas de coerência. Existe, por exemplo, vamos dizer, a coerência perceptiva, a capacidade de você perceber as coisas como conjuntos. Isso não é uma aptidão lógica. É a capacidade de você, dizer, olhando, por exemplo, você olha um quadro. Dentro de qualquer quadro, qualquer desenho, existe uma série de relações internas dentro dos elementos que a compõem. Né? Relações de distância, de contiguidade, de peso, de cor, de sombra, etc, etc. Quanto disso você percebe ao mesmo tempo? Quando você lê um livro de um grande expositor da arte, como Max Friedlander, e ele te mostra no quadro 10 mil coisas que você não tinha visto, ele tem que mostrar uma por uma. E depois ele vai articulando. Tá. Ou seja, primeiro você viu, você tem uma visão sintética do quadro, mas estava faltando coisa. Então foi apenas uma primeira impressão. Daí ele pega, destaca os vários elementos, um por um, e depois vai articulando, e daí você tem uma outra síntese. Né? É como dizia o Mário Ferreira, você tem primeiro a síntese inicial confusa, você tem depois a análise e depois você tem a síntese final distinta. Tá certo? Isso em geral é assim que nós conhecemos qualquer coisa. Então, a capacidade de você chegar a essa síntese final distinta não é igual em todas as pessoas e não é igual para todos os domínios do conhecimento. Vocês sabem, por exemplo, que Mozart ouvia, quando ele tinha 5 anos, ele ouvia a música, chegava em casa, ele escrevia a música inteira. Isso quer dizer o quê? Que ele captou a unidade inteira da coisa. Nós não somos assim. Nós ouvimos um pedaço de melodia, daí perdemos um outro pedaço, daí retomamos adiante, e nós guardamos o quê? Pedaços soltos da música. Né? Mas, então, isso é para você ver que, vamos dizer, a coerência lógica entre as proposições que compõem uma filosofia é apenas um dos aspectos dessa filosofia. Né? Mais ainda, existe o aspecto da coerência moral. Ou seja, o filósofo não fazer que não sabe aquilo que ele sabia 2 dias atrás. A própria coerência lógica é baseada nisto. Quer dizer, a exigência da coerência lógica surge como uma exigência moral em primeiro lugar. Não é a lógica que fundamentou a moral, mas a moral que fundamentou a filosofia, que fundamentou a lógica. Antes que Aristóteles formalizasse a ciência da lógica, você já tinha filosofia moral altíssimamente avançada na Grécia. Então, quando se estende essas exigências morais ao domínio do discurso, isso chama-se a lógica. Então, isso quer dizer que, embora os procedimentos lógicos possam ser isolados da exigência moral inicial que os inspirou e possam ser até automatizados e voltados para funcionar no computador, tá certo? Se você fizer isso, você está esquecendo qual é a própria natureza da lógica. Você está apenas se apegando ao funcionamento mecânico dela, né? Sem você ter ideia do que ela é realmente, de onde ela surgiu e por que surgiu. Então já é um caso de alienação também. Então, o tempo todo nós somos convidados, vamos dizer, a esse tipo de alienação, que é, vamos dizer, motivado pela nossa própria capacidade de pensamento abstrato, de focar a atenção numa coisa esquecendo o que está em volta. Ora, o fato de que você esqueceu algo que está em volta não quer dizer que esse algo que está em volta não existe. Não é isso? Então, o permanente retorno, vamos dizer, a essas condições fundamentais do conhecimento, isso é que caracteriza a filosofia. Por isso mesmo, ela é a técnica da responsabilidade cognitiva, a técnica da responsabilidade intelectual. Ela só pode ser exercida individualmente. Isso não pode ser coletivizado em hipótese alguma. Por quê? Não existe intelecção coletiva. Tinha uma coisa que todo mundo percebe igualzinho, tudo ao mesmo tempo. Isso não é possível. Quando dizemos, vamos pensar juntos, né? Você sabe que não existe isso, né? Eu estou aqui pensando e vocês estão simplesmente tentando acompanhar o que eu estou pensando. Pensar juntos seria que todos falaram ao mesmo tempo e ninguém entenderia nada. Então, essa atividade de intelecção ela é eminentemente individual. A intelecção só acontece dentro de uma consciência individual. Pode acontecer para 2, para 3, para 4, para 5 e pode ser transmitida também, e reproduzida. Porém, ela pode ser reproduzida coletivamente, mas não produzida coletivamente. Portanto, esta técnica da responsabilidade intelectual ela só pode ser praticada por indivíduos. Isso quer dizer que quando esse indivíduo busca a coerência, ele busca a coerência do quê? Da totalidade da sua experiência. Quando ele diz... Isso não quer dizer que ele vai ter que colocar ali a suma de todos os conhecimentos humanos. Não, mas a soma de todos os conhecimentos que ele tem. E mais ainda, ele não vai privilegiar determinado conhecimento por ser mais prestigioso ou coletivamente mais apreciado. Por exemplo, ele pode saber certas coisas que lhe chegaram a partir da ciência do seu tempo. Tá certo? Mas tem coisas que ele sabe porque ele testemunhou pessoalmente. Ele não pode negar nenhuma coisa nem outra. Pior, ele tem mais direito de negar aquilo que a ciência diz do que aquilo que ele testemunhou pessoalmente. Então, por quê? Porque ele está muito próximo da sua consciência. Ele não pode negar a sua própria consciência. Se ele negar, acabou a filosofia da mesma hora. Mas acontece que a ciência de uma certa época pode estar errada sobre algum ponto, e geralmente está. Então... Então, isso quer dizer que o filósofo é um sujeito que ele está buscando algum senso de orientação pessoal que se baseia no exercício do máximo de coesão da consciência, do máximo de coerência possível, dentro de um horizonte de conhecimento que ele dispõe. Horizonte de conhecimento que pode estar sendo aumentado todo dia. Eis aí a explicação de por que existem tantas filosofias diferentes. Né? Eram pessoas diferentes, lidando com conhecimentos diferentes e com experiências pessoais diferentes. E tentando o quê? Elevar a sua experiência pessoal a um nível de coerência que lhes desse uma significação universal, não uma validade universal necessariamente. Então isso quer dizer que, se você disser assim como o Jean Piaget, né, só a ciência produz conhecimento. A filosofia é apenas uma atividade de orientação. Né? Eu digo, mas orientação do quê? No quê? No conhecimento. Agora, o que é o conhecimento sem orientação? Não é conhecimento nenhum. Então, isso quer dizer que a filosofia preenche uma função sem a qual nenhum outro conhecimento tem validade alguma. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode produzir por si todos os conhecimentos de que ela necessita. Ela necessita absorver da ciência, da religião, da cultura, da experiência pessoal, tudo isso. Né? É o universo de conhecimentos e experiências que o filósofo reúne para poder se orientar no meio disso com o máximo de integridade intelectual que lhe seja possível naquele momento. Que ele pode, no instante seguinte, avançar um pouco mais, ou pode se perder em seguida. Já aconteceu. O filósofo entende uma coisa e depois para de entender. Né? Então, isso é que é realmente a definição da filosofia. E, depois disso, depois da explicação, é fácil você entender que numa época em que a filosofia decai, ou que ela regride, ou que ela, vamos dizer, se deixa reduzir alguns dos seus aspectos técnico-profissionais, o nível de consciência inteiro da sociedade decai, inclusive na classe científica. Veja, um cientista, para ele proceder às investigações especializadas que ele, nas quais ele está envolvido, ele não precisa de nada disso. Mas só se ele for considerado apenas enquanto profissional, porque enquanto ser humano ele precisa se orientar de qualquer maneira. E essa orientação, esse senso de orientação, não pode ser obtido por meios científicos. Porque o objetivo de tudo isso, de todo esse esforço, não é produzir uma doutrina que responda a todas as perguntas, mas produzir um indivíduo orientado no conjunto dos conhecimentos acessíveis a ele no seu tempo. Portanto, é atividade eminentemente pedagógica. E ela serve de medida de aferição para o senso de responsabilidade nos demais conhecimentos. Inclusive a religião. Porque as pessoas frequentemente aparecem algum crente imbecil, né, que tenta, pega a sentença dos papas e joga contra uma sentença filosófica. Eu digo, meu filho, a sentença do papa tem de ser compreendida. E compreender a sentença dos papas não pode ser feito por meios teológicos. Porque o papa utiliza um negócio chamado linguagem. A linguagem não foi inventada pela religião católica nem por nenhuma outra. A linguagem já existia antes. Portanto, as mesmas sentenças papais, em distintos momentos, tá certo? Serão ouvidas de maneira diferente. E daí surgirão todas as divergências teológicas possíveis e imagináveis. Portanto, algum exame filosófico você terá que fazer da coisa, querendo ou não. E, evidentemente, bom, você sabe o que é um dogma? Uma expressão formal, expressão verbal formal, de uma verdade universal, de uma regra universal. Então, se essa regra universal, ela é universal, assim como a demonstração de um teorema de geometria. E se é universal, isso significa o seguinte, que ela terá sentidos diferentes em distintas situações diferentes. E nenhuma regra, nenhum dogma, vem com a discriminação das distintas situações possíveis, inesgotavelmente variadas, da sua aplicação. É por isso que essas discussões que surgiam, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, a respeito de heresia, elas são tão ambíguas. Eu toda vez que li alguma coisa a esse respeito, por exemplo, das famosas análises do Brother Michael Diamond, que ele acusa os papas de heresias, eu, cada vez que eu li aquilo, eu dizia, quando ele dizia que uma frase do Papa era herética, eu dizia, bom, se interpretar neste sentido é herético, mas se interpretar naquele outro sentido, não é. Ele decidiu apostar sempre no sentido herético e acusar os caras de herético. Falou, mas eu não sei. Então, vocês veem que tudo isso envolve uma quantidade de dificuldades imensa. E não há outra maneira de você se orientar nisso, senão através da busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. Tá certo? Então, vamos fazer uma pausa aqui por umas horas. Então vamos lá. Primeiro responder aqui a pergunta do João Felipe. A reflexão sobre os pressupostos em que se apoia. A reflexão sobre os pressupostos em que se apoia a dúvida sobre a existência do mundo exterior não para de me revelar um número cada vez maior deles. Seria um número ilimitado. Só na categoria que poderia ser chamada de pressuposto de distinção encontro vários. A dúvida pressupõe a capacidade de distinguir entre a prova e outros procedimentos lógicos. Entre a língua em que a dúvida é expressa e outras línguas possíveis, entre mente e mundo exterior, entre falante e ouvinte, falante e língua, ilusão e realidade, ilusão verdadeira, ilusão falsa, enfim, a lista parece não terminar. Estou no caminho certo para perceber que a pergunta não é de fato o começo da filosofia, mas é exatamente isso, não, Felipe, é exatamente isso que tem que fazer. Quer dizer, se você coloca a pergunta para você, você tem que responder dentro dos termos que ele colocou, isso, bom, pode servir para adestrar a sua capacidade de argumentação. Tá certo? Mas capacidade de argumentação não é filosofia de maneira alguma. Tá certo? Quer dizer, a filosofia implica essas duas coisas, a busca do fundamento, sempre, né, e a busca da coerência, mas não tomar no sentido apenas de coerência lógica. A coerência lógica, às vezes, é apenas um fetiche para camuflar a total ausência de coerência. Tanto que você vê que os grandes lógicos do século, como Bertrand Russell, quando você vai ver a substância da filosofia deles, é uma incoerência só o tempo todo. Né? Então, o adestramento lógico não garante coerência alguma. Tá certo? Justamente porque a lógica tem esta capacidade de se automatizar. E daí você vai sendo levado por uma espécie de consequencialismo abstrato, sem você voltar às bases da experiência. Por outro lado, quando se fala experiência, nunca pode-se ter em mente somente a experiência científica, porque a experiência científica ela nunca é a experiência primária, ela já é um recorte. Esse recorte implica milhares de pressupostos de ordem teórica, implica toda a delimitação do campo daquela ciência, a delimitação dos métodos, dos conceitos, de toda a terminologia. E daí você tem lá um negócio que você chama de fato científico, mas é lógico que não existe nada que se possa chamar de fato científico. Nenhum fato é científico jamais. Se é fato, meu filho, é fato concreto, então ele tem naturalmente uma multiplicidade de dimensões inesgotável e, portanto, não cabe dentro de nenhuma ciência. Se cabe dentro de uma ciência é porque é um recorte abstrativo e não um fato. Então, é isso que nós temos agora. Bom, qual é o fato dos fatos? Aquilo que é absolutamente independente de qualquer construção mental que eu faça, independente de distinções lógicas posteriores, e é justamente isso aí que o Louis Lavelle chama de a presença total. Eu acho que até hoje essa foi a melhor tentativa já feita, porque quando você vê até a fenomenologia de Husserl, que tenta ir, como ele dizia o próprio Husserl, às coisas mesmas, quer dizer, você recuar desde os conceitos, ideias, etc., para a experiência a mais direta possível. O Husserl, ele tende a ver a experiência em termos minimalistas, de percepções isoladas, coisas assim, e não, vamos dizer, do que é realmente primeiro, do que é o fundamento de todas as experiências possíveis. Né? Eu não encontro nada no Husserl que se pareça com essa ideia da presença total, aquilo que mais tarde ele vai chamar o Lebensgeist, o mundo da experiência. Bom, ainda é muito vago em comparação com o que o Lavelle está dizendo aqui. Leon Esquirro pergunta: recentemente engajei na desgastante tarefa de ensinar filosofia em uma escola pública. Por pedido da coordenação da escola, tenho trabalhado estritamente o conteúdo do currículo das apostilas criadas pelo governo do Estado de São Paulo. mas em face da baixa qualidade do material, procuro discutir os temas a partir do que aprendi no curso até agora, entrei há poucos meses, dos textos do seminário e alguns manuais. Quando não encontro algum tema nas suas aulas ou textos, tenho utilizado para tirar dúvidas conceituais o Manual de Filosofia do Teobaldo Miranda Santos, o livro Fundamento da Filosofia de Manuel Garcia Moreno e o Dicionário de Filosofia de Frater Mor. Esses livros são confiáveis, altíssimamente confiáveis. Todos eles, especialmente o Dicionário de Frater Mor, que é talvez o melhor que exista ainda. O senhor tem alguma indicação de manual que possa me ajudar nessa tarefa? Eu sugiro que você complemente isso com outros dicionários de filosofia. Se você pode ler em italiano, procure o dicionário de filosofia de Galarate, do centro de Galarate, que é um dos melhores do mundo. E existe o dicionário do Nicola Bagnano, muito bom. É por aí. Mas o que você está fazendo aqui está bem. Carlos Alberto pergunta, desculpe a pergunta deslocada do tema da aula, qual o trabalho que a consciência deve empreender para articular do modo mais rico e natural o universal dos conhecimentos, no particular das situações concretas e imprevistas? Penso que a sua definição da filosofia indica um caminho, a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Mas como conciliar isso com as inclinações do caráter que divergem de máximas de conduta que conscientemente se elege, mas que praticamente se contradiz? Como a rígida singularidade do caráter pode se harmonizar com a amplitude de um conhecimento coletivamente compartilhado? Aqui são duas perguntas. Vamos ver a primeira. Como conciliar isso com as inclinações do caráter que divergem das máximas de conduta? Ora, mas se você tem adotou uma máxima, chegou à conclusão que o certo é fazer isso assim e assim, mas o seu caráter, sua personalidade, seus maus instintos o impelem a fazer o contrário, a fazer uma outra coisa, bom, então você tem um conflito perfeitamente delimitado e esse conflito é que vai estar definindo pelo menos essa etapa da sua vida. Quer dizer, não há aí... conflito não é incoerência necessariamente. Tá certo? E... quer dizer, a incoerência começa justamente na hora que você começa a negar partes importantes da sua experiência. Mas se você tem efetivamente essa experiência, eu digo, bom, esse conflito, ele é, pelo menos filosoficamente, ele é precioso, você vai ter que trabalhar isso aí. Quer dizer, não é... Não é uma coisa fácil, existe a famosa frase de Platão, verdade conhecida, verdade obedecida. Sim, mas você chega a uma verdade geral, e já diz São Tomás de Aquino, todo o problema da moral é esse. As regras são gerais e as situações são particulares, irredutíveis. Então existe sempre uma tensão entre uma coisa e outra, e a absorção dessa circunstância particular é parte desse esforço que eu estou dizendo, de unificação da consciência. Eu acho que não existe... Quer dizer, você ter consciência é ter conflito e consciência, até o seu último dia. E, vamos dizer, isso é uma coisa importante, porque é essa tensão que vai manter você, tá certo, no caminho, tentando, buscando sempre o máximo de coerência possível dentro da sua situação e dentro do seu universo de conhecimento. E não uma coerência universal de um discurso universalmente obrigante. Isso é utópico. Houve certas épocas em que, como parecia que a totalidade dos conhecimentos disponíveis na cultura era acessível ao indivíduo, em que eles acreditavam que era possível você fazer um sistema filosófico, né, universalmente cogente, quer dizer, que ia dizer a verdade universal obrigatória para todos. Era mais ou menos assim no tempo de Descartes, Spinoza. Eles acreditavam nisto. Mas logo se viu que isso era totalmente utópico, quer dizer, a época dos grandes sistemas já acabou. O que você pode tentar coerir é a experiência que chega até você. Tá certo? Então, isso quer dizer que na medida que você absorve a sua cultura circundante, a situação real na qual você existe, tá certo? O máximo de experiência possível, de experiência pessoal e cultural, tá certo? Você vai dar a essa circunstância cultural peculiar na qual você vive uma significação mais universal. Você vai elevá-la, por assim dizer. Você faz com que ela entre dentro do cenário do que se diz o grande diálogo, o grande debate universal. Tá certo? Então, isso quer dizer que você está fazendo algo pela sua cultura também. Tá certo? E outra coisa, que ele pergunta como a singularidade do caráter pode se harmonizar com a amplitude do conhecimento coletivamente compartilhado, como as máximas de sabedoria universal, os 10 mandamentos, etc, etc. Bom, mas é justamente a individualidade do caráter que vai servir de filtro para tudo isso. Quer dizer, você vai ter que dar uma versão peculiar, individual, sua disso aí. Vai ter que vivenciar tudo isso de uma maneira que é exclusivamente sua e que ninguém mais pode ocupar esse lugar. Quer dizer, o que cada um dos 10 mandamentos vai significar para você nas decisões da sua vida? Bom, essa é a interpretação que você vai fazer e só você é responsável por isto. E se não fosse assim, então, bom, se Deus queria que todo mundo cumprisse os 10 mandamentos, por que não fez todas as pessoas iguais e já programadas para obedecer os 10 mandamentos? Né? Em parte, isso acontece, porque eu creio que os 10 mandamentos não são só normativos, existe uma certa verdade ontológica neles, mas só sob certo aspecto. Então, na verdade, é a inadequação dos seres humanos aos mandamentos divinos, que é fruto do descompasso entre eternidade e tempo, ela é rigorosamente invencível. Portanto, o que Deus está exigindo de você não é o cumprimento matematicamente exato de todas aquelas coisas, mas é uma sua tradução pessoal. Você vai ter que fazer isso necessariamente, não tem como escapar disso aí. Se você ver, no Antigo Testamento você tem vários casos de pessoas com evidentes defeitos de caráter e que Deus considerou perfeitas, como Abraão ou Davi. Né? Por que ele considerou perfeitas? Né? Quer dizer que dentro daquela situação específica, eles operaram as transformações devidas para se aproximar da perfeição, como numa assíntota, quer dizer, uma curva que vai chegando perto de uma superfície, mas nunca atinge. E quando você estiver atingindo, você vai morrer. Vamos ver outra pergunta. Beto Moraes pergunta. O senhor falou sobre o background alquímico dos fundadores da Royal Society. O desenvolvimento histórico da ciência não é um processo alquímico em si? A intenção não era dissolver a forma existente, a milenar cultura grega, judaica e cristã? Kant seria o sal, entre tantos outros. Bom, então, existe várias maneiras de você interpretar essa trindade alquímica do mercúrio, o enxofre e o sal. Quer dizer, o mercúrio como a substância dissolvente, o enxofre como a substância que fixa e o sal como o cristal final, que é a produção da nova forma. Isso tem aplicações, vamos dizer, em estratégia política que são absolutamente formidáveis. Não é isso? Então, não se sabe o que surgiu primeiro, se isso surgiu primeiro como uma arte alquímica, mesmo como uma arte do governo, e depois foi transposto para uma linguagem da natureza material. Eu não posso dizer que houve um plano nesse sentido da Royal Society. Você vê que a coisa tomou esse rumo, tá certo? Mas quando se trata de ações que transcende de muito a duração da vida dos indivíduos, tá certo? É difícil você remontar até um plano inicial. Você pode haver uma espécie de uma intencionalidade tradicional que se transmite de geração a geração. Tá certo? E, de fato, nós não temos documentos sobre isso. Nós podemos entender o rumo que as coisas tomaram, tá certo? Mas não quem foi o cérebro por trás de tudo, se houve vários cérebros, um só. Na maior parte dos casos, nós não sabemos isso. Né? Então, aquele famoso problema do Georg Jelinek, você distinguir o que aconteceu por uma confluência de circunstâncias fortuitas ou o que aconteceu em função de uma decisão e de um plano. Esse é o principal problema no estudo de qualquer processo histórico. Mas, agora, existem vários indícios aqui e ali de que a Royal Society varreu para baixo do tapete as suas próprias origens. Né? Nós sabemos que o fundador, Elias Ashmole, era um alquimista, um mago, uma coisa assim, e que a primeira geração de fundadores estavam todos comprometidos com esse negócio esotérico, mas que depois, quando se promoveu a biografia oficial de Newton, se sumiu com todo este material. Ficou sumido durante 3 séculos e foi o economista John Maynard Keynes que comprou num leilão aqueles papéis e foi ler, ficou muito assustado e descobriu que existia um outro Newton além do Newton oficial. Até hoje os esforços monumentais que as pessoas fazem para camuflar ou para atenuar isto, ou para criar uma separação antisséptica assim, entre o Newton cientista e o Newton esotérico. Então, tudo isso é patético, na verdade, porque nos próprios escritos do Newton está claro que para ele tudo era uma concepção integral. Tem uma concepção teológica, tá certo? Dentro da qual os seus estudos sobre a gravitação universal entravam como um capítulo da demonstração total. Esses começos falsificados da história da ciência moderna ocultam, às vezes, compromissos que as pessoas têm com sociedades secretas, sociedades esotéricas, etc., que varrem para baixo do tapete. Então, às vezes querem o esoterismo só para eles e não querem que ninguém saiba. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava procurando discípulos do Mário Ferreira, para ver se davam uma mãozinha na edição dos livros dele, eu procurei um sujeito. E falei, não, nós temos que tirar essa obra do Mário, do esquecimento e tal. Daí ele empinou o nariz e falou, não, mas o Mário era muito esotérico. Eu falei, ô Raios, que eu saiba, o maçom aqui é você, você é maçom. Como é que você não é esotérico? Existe uma maçonaria não esotérica? Do que você está falando? O cara ficou bravo comigo, nunca mais conversamos. Então, quer dizer, mas é esta imagem assim, de que existe, vamos dizer, uma atividade científica totalmente pura, racional, limpinha, etc. Isso é uma bobagem, isso não é para levar a sério nem por um minuto. Em geral, vamos dizer, as origens esotéricas, a origem esotérica da teoria da evolução, o avô do Darwin propunha a teoria da evolução como uma espécie de teosofia, e depois o neto foi lá e deu outra, maquiada, apresentou com uma linguagem diferente. Você vê, o Dr. Richard Dawkins, ele que é tão materialista, ele não acredita em deuses astronautas, perguntaram para ele a origem da vida, e ele disse, não, foi trazida por astronautas de outros planetas. Ele disse, sim, mas para os astronautas trazer a vida, eles não precisavam estar vivos, daí ele prossegue. Isso tudo não parece uma imensa bruxaria consciente para criar essa nova forma de compreender a estrutura da realidade, o primado da ótica científica? Olha, isso aconteceu de fato, isso foi assim. O que eu não sei é o seguinte, se houve um plano ou se essa intenção ela foi se formando aos poucos ao longo do tempo. Esse é o grande enigma da modernidade, é esse aqui. Vamos ver. Nossa, aqui tem uma mensagem quilométrica. Vamos ver. Pedro Werneck. Passou os últimos meses lendo o livro e artigo do professor Wolfgang Schmidt e confesso que não entendi muitas coisas, mas o que entendi já foi o suficiente para uma verdadeira catarse. Nunca me senti tão burro quanto agora, mas ao mesmo tempo nunca senti uma vontade tão profunda e sincera de entender aquilo que Platão, Aristóteles e São Tomás de Aquino entendiam. O curso online de filosofia tem um efeito semelhante ao longo dos 2 anos que estou acompanhando. E percebi que sofri várias transformações, mas nunca desse nível. Creio que a intenção talvez fosse justamente essa, capacitar-nos a encontrar essa inspiração e transformar-nos o suficiente para percebê-la quando surgisse. Com certeza não teria sofrido o mesmo efeito se não tivesse aprendido no curso a deixar de pensar na época atual como o ápice da humanidade, ou a ler um livro de filosofia tentando reproduzir o caminho mental que o filósofo percorreu, entre muitas outras coisas. Sempre fui apaixonado por física, mas desisti da universidade, profundamente decepcionado. Resolvi estudar por conta própria, mas foi lendo filosofia que eu absorvia meio por osmose aquelas faíscas de um conhecimento real que me mostravam haver um fogo aceso em algum lugar que não deveria jogar a toalha ainda. Estudando o professor Smith, principalmente o Quanto Enigma, Cosmos, Transcendence, The Wisdom of Ancient Cosmology, eu entendi que não encontrava nenhuma dessas faíscas na ciência moderna, porque elas foram deliberadamente excluídas, não raro com desonestidade. É o processo que ele estava falando agora mesmo, E a possibilidade de um conhecimento genuíno da realidade foi substituída por uma ideologia. Presta atenção. Se você vê os livros do Daniel Dennett, Daniel Dennett diz o seguinte: toda a imagem que as pessoas têm do mundo é tudo falso, é tudo ilusão. Quando nós acreditamos que existem cores, não existem. Quando nós sentimos gosto, é imaginário, etc, etc. Então, é somente a ciência que sabe quais são os processos reais que estão subentendidos. Quando ele explica esses processos reais, você vê que, na verdade, isso não faz a mais mínima diferença, como eu expliquei, né, na aula anterior. Ele diz, não, o objeto que você vê colorido não tem cor nenhuma. Ele é sensível a certos raios de luz e emite outros raios de luz, que daí o seu cérebro transforma em cor. Eu digo, puta, mas não é exatamente esta mensagem que o objeto mandou para o meu cérebro, que os raios de luz transmitiram para o meu cérebro, então isso é a mesma coisa que dizer que o objeto tem aquela cor. É isso que nós queremos dizer. O processo, você descrever o processo pelo qual uma coisa acontece, não pode ser prova de que não aconteceu. Essa coisa mais óbvia do mundo, tá certo? Mas, qual é a consequência? Vamos supor que ele tivesse razão. Eu digo, só tem nós todos estamos na irrealidade. E só existe uma pequena elite de cientistas que sabe qual é a realidade. Essa é a mais absurda reivindicação de autoridade que já houve ao longo de toda a história. Porque, veja, nem Jesus Cristo disse assim, só eu sei de tudo, vocês não sabem de nada. Hã? Vocês estão todos na ilusão e só eu tenho a realidade. Nem Jesus Cristo disse isso, mas o Daniel Dennett disse. Então, é claro que esse processo de formação da ideologia científica é um processo da formação de um poder. Esse poder está intimamente associado aos estados e aos grandes grupos multibilionários, banqueiros internacionais. E é esse pessoal que está nos oprimindo hoje. Então, não é de maneira alguma uma ciência inocente. Eu já desconfiava disso, mas além de denunciar o cartesianismo camuflado, ele dá alternativa para interpretar as observações da física moderna à luz da tradição. Ele, quer dizer, Wolfgang Schmidt. E mostra como essa alternativa não é nenhuma novidade, mas sim um conhecimento que a humanidade sempre teve e que foi perdido. Isso foi um choque. Pois é, esse choque todo mundo deveria ter. O que ele faz ali no Quantum Enigma é um negócio realmente de você cair para trás e dizer, pô, como é que eu não percebi isso antes? Ainda além, fui finalmente convencido de como a alma racional, que faz decisões conscientes, é necessariamente algo singular em toda a existência, pois nunca pode ser reduzida deterministicamente. E isso talvez tenha sido a parte mais transformadora de tudo. Eu já sabia disso através de alguma leitura de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, mas nunca havia de fato entendido e não via a possibilidade de integrar isso no que conhecia de física, ficando sempre com a impressão de que ninguém nunca sabia muito bem do que estava falando. Mas este é o problema da física, porra. O pessoal sabe descrever certos processos em termos muito especializado e com uma linguagem matemática precisa. Mas se você pergunta o que é, quid est, eles não sabem o que é. E se você pergunta se é, se isso é realidade ou não, eles também não sabem. E nem tem dentro do arsenal de conceitos da física meio de responder isto. Fica sempre com a impressão de que ninguém nunca sabia muito bem do que estava falando, que a divisão cartesiana tem algum mérito em simplificar as coisas. Finalmente entendi que essa ruptura é falsa, que a realidade é uma só, e isso foi uma experiência realmente libertadora. Bom, essa divisão que você fala, quer dizer, o Wolfgang Schmidt chama bifurcação, né? Este abismo das duas substâncias diferentes, você tem uma substância que consiste em ter consciência e outra substância que consiste em existir no espaço. Bom, isto só é assim desde um certo ponto de vista, porque desde outro ponto de vista o sujeito é objeto também. Que é o que durante toda essa fase do idealismo filosófico o pessoal esqueceu de observar. Acho que Kant e Descartes nunca pensaram que eles eram objetos para outras pessoas. Basta você virar a coisa e examinar assim que você vê que chega a conclusões diferentes e que essa coisa de sujeito-objeto é uma articulação muito profunda e não uma separação de duas substâncias. Depois do choque inicial, passei a ver um sentido mais profundo em tantas coisas que já conhecia superficialmente, que às vezes rio de satisfação. Isso também acontece para mim. Pela primeira vez consigo, de fato, ver uma unidade no conhecimento que eu já tinha, que transcende as divisões acadêmicas. Eu acho, sim, porque essa unidade... Escuta, onde está a unidade do conhecimento? Só pode estar na unidade da consciência, em mais parte alguma. Mas a unidade do conhecimento em si, vamos dizer, uma enciclopédia do conhecimento científico, que unifique todo o conhecimento humano num discurso num discurso universalmente coerente, desde a primeira premissa até a última conclusão, isso é uma bobagem, isso nunca vai ser alcançado. Tá certo? E não é para alcançar. Né? O que é possível, vamos dizer, é uma unidade precária, uma unidade de tipo analógico, que coincide, vamos dizer, com o horizonte, com a medida da consciência individual. E isso é o máximo que dá para acontecer. Eu relacionei a experiência diretamente às expressões mapa da ignorância e horizonte de consciência, que eu tinha já usado no curso, exatamente. Acredito que agora enxergo muito além do que via antes e descobri uma imensidão de coisas que não sei, mas ao menos agora sei que não sei. Pela primeira vez, eu genuinamente entendo que entendo seu insistente comentário do porquê só ter publicado livro depois dos 40 anos. Sinto que vou precisar de no mínimo 20 para estudar e poder falar algo com propriedade depois dessa chacoalhada. Você veja, e a maior parte das coisas que eu estou ensinando, eu não tenho publicado em livro ainda. Porque às vezes é o seguinte, eu tenho a ideia, ela está clara para mim, eu até consigo expô-la oralmente, mas eu não consigo dar a ela a estabilidade do escrito. Então isso acontece, né? Então tá ótimo, excelente. Bom, não é uma pergunta, é uma observação, uma narrativa muito interessante. Mara Signorelli pergunta: na faculdade de letras em que estudo, alguns professores estão muito empenhados em trabalhar com a antropologia do imaginário de um autor francês chamado Gilbert Durand. Tudo o que eu li sobre o assunto achei bem interessante, no entanto, me pareceu, não tenho certeza, que a antropologia do imaginário tenta ser outra metanarrativa para a história da humanidade, ou pelo menos um meio milenar de continuar com a metanarrativa de Jung. O senhor já leu Durand? Sim, eu leio Gilbert Durand há muitos anos, já o citei muitas vezes, é um autor dos mais respeitáveis, mas acontece que todo esse pessoal, essa equipe francesa que está lá na parte da ciência religiosa, lá da Universidade de Paris, todos eles têm o seguinte problema. Eles pegam os conhecimentos mais ambiciosos da humanidade, são conhecimentos de ordem mística, esotérica, religiosa, teológica, etc., etc., e querem fazer uma ciência disto. Quer dizer, você vai... Seria a pergunta, esta disciplina que você acabou de inventar, em que medida ela pode abranger e transfigurar todo este conjunto? Será que isso é possível? Você vai dizer, uma ciência do esoterismo? Uma ciência do esoterismo teria que, pelo menos, saber mais do que o próprio esoterismo. E isso me parece extremamente difícil. Quer dizer, mas isso não é culpa do Gilbert Durand, isso é a dificuldade inerente ao assunto mesmo. Quer dizer, que você tente juntar essa massa de conhecimento, né? Então, outro dia mesmo chegou aqui um livro da Fayard, que é dois volumes de 1.200 páginas cada um, sobre os vários esoterismos do mundo. O sujeito estuda tudo isso. Eu digo, bom, mas, peraí, você ter notícia desses esoterismos é uma coisa. Outra coisa é você ter algum conhecimento efetivo. Né, isso, prático, por assim dizer. Isso eu não creio ser possível, sujeito, praticar todas essas vias místicas e esotéricas ao mesmo tempo, não vai dar. Tá certo? Então, se você quer criar uma ciência disso, então você quer transcender o objeto, vai transformar tudo aquilo em objeto, e agora você tem um outro ponto de vista que abrange tudo aquilo e explica. Eu digo, então você é o super sábio de todos os sábios, né? É o profeta dos profetas. Né? Você vai relacionar aqui tudo o que, né, Moisés disse, com o que o I Ching diz, com o que Lao Tse disse, com o que está no Vedanta, etc. Você vai fazer tudo isso? Né? Então, por um lado, esse estudo é obrigatório. Quer dizer, nós temos que reunir esse material esotérico mundial e tentar compreender. Por outro lado, a tentativa de compreendê-lo é utópica. Então, as obras de Gilbert Durand, como a de muitos outros autores deste tipo, autores universitários que tratam de assuntos esotéricos, padece dessa, vamos dizer, contradição congênita. Mas é inerente ao assunto e não culpa deles, né? Bom, eu acho que por hoje é só, né? Já foi longe demais. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.